sua mente somente e não entende. Pense só, homem de bem, no momento presente, em sutis vibrações. Sente serenos de um plano celeste, não um jogo de cartas marcadas, onde uns contra outros se traem. Será paz sem mitos, acima das lendas, feitiços. Dissolve-se em sons de índios, de pássaros etéricos. Pense só, homem de bem, de pássaros etéricos. Pense só, homem de bem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sua mente somente e não entende. Pense só, homem de bem, no momento presente, sutis vibrações. Presente, sente serenos de um plano celeste, não um jogo de cartas marcadas, onde uns contra outros se traem.